A sua rádio onde você estiver. Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você se você quiser ir embora. Será a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. Sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Até o fim. Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez em menos de 24 horas. A ilha não se curva à noite adentro, vida fora. Toda vida, o dia inteiro. Seria exagero. Se depender de mim, eu vou até o fim. Cada célula, todo fio de cabelo. Falando assim parece exagero. Mas se depender de mim, eu vou até o fim. Até o fim. Agora não vim até aqui pra desistir agora. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica nas ondas de 104.5 e transamericafoz.com.br. Feriadão prolongado, né? De grande movimentação turística em locais como acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e também a Ponte Internacional da Amizade. Claro que não se compara a feriados como a Páscoa, por exemplo, né? Mas muita gente aproveitando para fazer compras no Paraguai no dia de hoje e também passear aqui pela cidade, né? Essas compras no lado Paraguai da fronteira ajudam a dar um fôlego extra para os lojistas que há tempos vêm enfrentando dificuldades. Um abraço aí a todo o pessoal que está nos escutando neste momento, no lado paraguaio da fronteira. Vamos falar de esportes agora aqui na sintonia da sua rádio. Transamérica, a número 1 em esportes. Agenda esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu caro Guilherme, um abraço para você e para os ouvintes do Fronte. Nesta semana tivemos notícias agradáveis aí com relação ao Foz do Iguaçu Futebol Clube, agradáveis no sentido financeiro, esperamos que o time tenha retorno aí com a revelação de jovens jogadores. Exatamente, Guilherme, o presidente Arif Osman confirmou a venda de dois talentos aqui do futebol iguaçuense para o Grêmio, o volante Adrian e o atacante Pepe vão jogar no Grêmio a partir de agora. Negociação que ainda o Foz mantém 30% dos direitos federativos dos dois jogadores e 70% dos direitos federativos a partir de agora são do Grêmio. Em princípio, Guilherme, os dois jogadores vão ainda disputar campeonatos nas categorias de base do Grêmio, sub-20 e até o sub-23. Serão melhores observados pelo técnico do Grêmio, Roger Machado, e se agradarem, aí sim vão para o elenco principal. Mas no primeiro momento, tanto o Adrian quanto o PP ainda vão para o Grêmio integrar a categoria de base. Mas tem mais nomes aí, mais jogadores que podem deixar o time também, né? Pelo menos negociações existem, né? Pelo menos uns 5 outros jogadores, Guilherme, deverão ser liberados, negociados pelo Foz Futebol Clube. Atacante Marcelo, muito perto de deixar a equipe do Foz e acertar com o futebol grego. O Chilaver também se destacou. O Luizinho Beltrame é outro que interessa ao próprio Grêmio. Enfim, nas próximas horas, o Foz deve se pronunciar a respeito da saída de mais jogadores. Ou seja, para a sequência da temporada, o Foz Futebol Clube ainda vai disputar 2 campeonatos, o estadual sub-19 e, muito provavelmente, também a Copa Federação Paranaense de Futebol. Se o Ivan Carlos Alves, o técnico, permanecer por aqui, ele vai perder muitas peças, especialmente para o sub-19, já que esses garotos que estão deixando o clube ainda tinham condições nesse ano de disputar a categoria sub-19 pelo Foz. Como estão indo embora, vai ter que dar uma boa renovada no elenco a equipe do Foz para disputar a competição estadual. Agora falando de futsal, né? Nós tivemos aí na quarta-feira a partida entre Foz Cataratas Futsal e Guarapuava, né? Uma derrota do Foz Cataratas Futsal ali no ginásio Costa Cavalcante, e isso deixa o time aí em 6 jogos, apenas 6 pontos conquistados. Como é que fica até a preparação para o jogo de terça-feira lá em Marechal contra a equipe da Copagril? Primeiro, Guilherme, que 6 pontos em 18 disputados é pouco para o Foz Cataratas, em função da expectativa toda que foi criada em cima da montagem de um elenco no ano passado bastante jovem, mas nesse ano um elenco cascudo, como a gente costuma dizer, um elenco com jogadores experientes, até jogadores com passagens pela seleção brasileira. Então a gente tem que deixar bem claro que a campanha ela está muito, mas muito aquém do que se esperava. Na quarta-feira à noite ainda, ao longo dessa semana, nós acompanhamos a derrota para o Guarapuava. O fato da derrota é o que menos preocupa. O que preocupa sim é o comportamento que o time teve nessa derrota. Muito mal o time do Foz, mal distribuído, jogadores que entraram e não corresponderam, principalmente essas contratações, esses jogadores experientes, e praticamente o Romarinho, o William Brandão, o Léo Evangelista, que são garotos que já estavam aqui nos anos anteriores, especialmente o Léo e o William Brandão, que são aqui de Foz do Iguaçu. Romarinho já vai para sua quarta temporada por aqui, é o que estão jogando mais, né? Então você não vê um bom rendimento do Augusto, o próprio Leandrinho até o momento está devendo, o Dilvo, o Douglas, o Diego, esses sim vieram com a responsabilidade de decidir, infelizmente até o momento não conseguiram. Terça-feira agora, mais um jogo complicado. O adversário agora na terça será a Copagril, lá em Marechal Cândido Rondon. A exemplo do Guarapuava, é mais um time que joga a Liga Nacional. Situação delicada para a equipe do Foz no campeonato, especialmente para o Fabinho Gomes, que foi o grande responsável pela montagem do elenco. Todos os jogadores que aqui estão vieram com o aval do treinador. Agora, pelo menos para esse jogo contra o Marechal, há um reforço, o goleiro Ari volta ao time? Então, ainda é uma dúvida nesse momento, o Guilherme. Ele não jogou na quarta-feira contra o Guarapuava, o Fabiano entrou no lugar dele, e vai depender muito ainda das próximas horas, né? Até momentos antes do jogo, para saber se o Ari terá ou não condições de voltar à meta titular do Foz. O que a gente já pode afirmar é que o Alan, o ala pelo setor direito, que vinha correspondendo, que vinha jogando bem, esse não joga na terça-feira lá em Marechal, porque foi expulso na derrota para o Guarapuava. Arrisca algum palpite com relação às semifinais do Paranaense? Porque na semana passada você falou aí de PSTC e Coritiba, né? Da possível vitória do Coritiba, e foi mesmo. E também que Atlético e Paraná possivelmente dava Atlético na primeira partida. Agora jogo de volta na Vila Capanema, como é que você vê esse panorama? Hoje à tarde teremos no Couto Pereira o jogo da volta entre Coritiba e PSTC. Eu já vou cravar aqui o Coritiba classificado. Ganha o jogo hoje, na minha opinião, e passa para a final. O clássico entre Paraná e Atlético, amanhã, aí já fica mais complicado, embora o Atlético esteja mais perto, jogue pelo empate. Eu apostaria na classificação do Atlético, mas não tenho assim um palpite com relação ao jogo. Pode dar uma vitória do Atlético ou até mesmo um empate. Cravo Atletiba na final do Campeonato Paranaense, com o Coritiba ganhando o jogo do PSTC hoje, na minha opinião, e o Atlético passando amanhã, mas ainda com a dúvida se vai ganhar ou empatar diante do Paraná. Agora uma brincadeirinha aqui nas redes sociais, né? O pessoal está dizendo aí, a torcida do Paraná está dizendo que já está ficando com medo caso o juiz assinale pênalti para a equipe do Tricolor. Isso porque três pênaltis, né, que foram chutados aí no jogo contra o Estanciano no meio da semana pela Copa do Brasil, dois perdidos e um outro semi-perdido, né, porque chutou, o goleiro rebateu e aí foi feito o gol. Enfim, há algo que mexe com o psicológico do jogador brasileiro na hora de bater pênalti? Não é possível, a gente tá vendo tanto cara errando pênalti, Busa. É, mas aí não é um problema exclusivamente do jogador brasileiro, né, porque o Palermo, o atacante da Argentina, perdeu três em um mesmo jogo. Aliás, o técnico Claudinei Oliveira do Paraná, na quinta-feira à noite, nesse jogo que você mencionou, onde o Paraná ganhou do Estanciano 2-0 pela Copa do Brasil, Lúcio Flávio havia perdido os dois primeiros, estava querendo bater o terceiro. Aí a ordem do banco do Claudinei: não, chega, não vamos ter mais um Palermo aqui no Paraná Clube, né? Um novo Palermo. E aí o Jean, volante, bateu, o goleiro defendeu de novo, e aí, como você disse, do rebote, finalmente o Paraná, depois de três cobranças de pênaltis, conseguiu fazer um gol. Pênalti é algo que a responsabilidade toda, Guilherme, é do batedor, né? Quem vai bater tem a obrigação de fazer. O goleiro tá na boa, se tomar o gol, ninguém vai criticar o goleiro. Agora, o atacante, enfim, o jogador que desperdiçar a cobrança vai ficar marcado. É o caso do Lúcio Flávio, que é o artilheiro do time. Quando jogou aqui em Foz, jogou muito contra o Foz Futebol Clube, naquele 3-0, fez dois gols, inclusive, mas depois disso ele começou a cair de produção, está devendo gols para a torcida do Paraná, e foi muito mal, realmente, nas duas cobranças perdidas por ele contra o Estanciano. Sidney Busanello, muito obrigado por essa participação, e já que não tem jogo nesse fim de semana, na transmissão aqui na Transamérica, bom descanso. Vamos aproveitar muitos jogos decisivos, não só aqui no Campeonato Paranaense, vale também para o Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, decisões praticamente em todos os estados. Enfim, vamos ficar de olho em todas essas decisões, e na segunda-feira, na programação esportiva da Transamérica, vamos fazer um balanço do fim de semana esportivo. Nós, da equipe 10 do rádio, de folga hoje, porque o Foz Cataratas não joga pela Série Ouro, joga sim na próxima terça-feira, lá em Marechal, onde estaremos para a cobertura de Copagril Marechal e Foz Cataratas. Sidney Busanello, que apresenta com Alessandro Cunhasque, de segunda a sexta, às 18h, o programa Papo de Craque, informação esportiva de primeiríssimo nível na sintonia da Transamérica Foz. Vamos de música agora com a nova dos Foo Fighters, na volta, 7-1 da semana. E um parabéns especial para o nosso guerreiro Davi Luiz, 29 aninhos, nosso herói, nosso ídolo, felicidades, cara! Alguém sabe quando é o aniversário dos outros astros do 7-1? Enfim, já voltamos com mais parabéns para o Davi Luiz, ele merece, né? The end is near. Aí você ouviu The Never Ending Saga, a nova do Foo Fighters, aqui na programação Transamérica. E ontem, 22 de abril, foi o aniversário de 29 anos do nosso gigante da zaga do 7-1, o herói que só quer dar alegria pro povo, o cavaleiro andante da camisa número 4, ó, Davi Luiz. Não liga não pra esses caras que ficam pegando no seu pé e puxando sua camisa, ok? Tamo junto, guerreiro, tamo junto. Você é o cara, beleza? Parabéns pra você. Estamos acendendo aqui no estúdio, ó, 7 velinhas agora, porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele deputado mais louco que o Batman, aquele parlamentar lá dos cafundós que grita no microfone, solta confete e diz votar contra a corrupção, quando ele próprio é um dos investigados, né? Enfim, 7 notícias, 7 gols da Alemanha no lombo do brasileiro. Melhor sentar, hein, porque o massacre vai começar. 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pula pra área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. Isso é surreal. No dia 14, Marcos Antônio Baumgartner foi nomeado diretor administrativo brasileiro da usina de Itaipu em edição extra do Diário Oficial da União. 6 dias mais tarde, a nomeação foi cancelada. E o motivo? Bom, o blog Caixa Zero do jornal Gazeta do Povo especulou que pode estar relacionado com o fato de Baumgartner ser sogro do filho do deputado Fernando Jacobo, que estava indeciso, mas votou a favor do impeachment da presidente Dilma. Bom, coincidência? Esperamos que sim, viu? Esperamos mesmo que uma coisa não tenha a ver com a outra, né? 2 Bola pra Nele, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Camisa número 11, Marcos II. Mas surreal mesmo é o caso do deputado Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais, que até quinta-feira, né, a quinta-feira antes da votação, ocupava o posto de ministro da Aviação Civil e licenciou-se do cargo para votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, certo? Bom, errado. Ele votou a favor. Não por acaso, Lopes foi gentilmente convidado a não retornar ao governo. Claro, né? Incrível, né? 3 A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E você sabe que há algo errado no país quando um deputado mira o outro com uma cusparada em pleno Congresso, como Jean Willis em Jair Bolsonaro. E você sabe que há algo errado no país quando isso se torna o principal fato do noticiário e não o fato de que Bolsonaro fez apologia a um torturador. Enfim, quer outro fato estarrecedor? Ó, a divulgação de um novo vídeo mostra que Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do Jair, revidou em Jean Willis também com uma cusparada. Parece coisa de piada de colégio, né? 4 Meu procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! No Rio de Janeiro, um trecho da ciclovia costeira da Avenida Oscar Niemeyer, novinho em folha, desabou na quinta-feira atingido pelas ondas de uma ressaca, provocando aí a morte de 2 pessoas. O que, por si só, já é uma tragédia, né? Fica pior ainda quando analisamos que a obra custou quase 45 milhões de reais e foi inaugurada agora recém em janeiro. O desabamento colocou em xeque também a segurança de outras obras erguidas especialmente para as Olimpíadas. 5 De novo, fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Já aqui no Paraná, viva! Uma obra da Copa do Mundo de 2014 foi entregue agora, nesta semana, em 21 de abril de 2016, às trincheiras sob a Avenida das Américas, em São José dos Pinhais. Detalhe, né? Inauguradas, mas não terminadas. Parte do projeto, sob responsabilidade do governo do Paraná, ainda não foi concluída e não há prazo previsto para que isso ocorra. Virou a bola escorada, entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! Mas tudo isso pode ser bobagem diante da denúncia feita pelo jornal Gazeta do Povo na segunda-feira de que quase 7.500 policiais militares paranaenses estão usando coletes balísticos que foram alvo de um recall por parte da fabricante. Bom, segundo a PM, não há problema algum com o equipamento, né, que passou por revisão. Já a Associação dos Praças da Polícia Militar solicita que o Ministério Público e a Polícia Federal acompanhem as investigações sobre o caso. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0! E na semana em que tanto se falou de Deus no Congresso Nacional, muitas vezes em vão, né? Quem também ganhou espaço na imprensa foi o diabo. Pois é, ele mesmo. Em Curitiba, duas atrizes que encenavam uma peça de rua foram amaldiçoadas por um pastor evangélico que disse que teatro é coisa do diabo. Caramba, né? Segundo o jornal Gazeta do Povo, a reação do pregador foi porque as atrizes instalaram uma caixinha de som perto de onde estava o religioso, que também barulhava com uma caixinha, né? Enfim, explicado, né? Já pintamos o set, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. E o gol do Brasil desta semana é a transmissão da votação do impeachment na Câmara dos Deputados pelos principais canais de televisão aberta do país ao longo de toda a tarde e a noite de domingo. Não entendeu? Bom, vou explicar. A transmissão da sessão foi simplesmente esclarecedora. Se você ainda não tinha percebido, né? Serviu para abrir os olhos de milhões de brasileiros em relação ao baixo nível de muitos dos nossos parlamentares. E espero que tenha aberto os olhos também quanto à necessidade de votar melhor, né? Com mais atenção nos cargos aí de deputado para as próximas eleições. E que assim seja, né? Afinal, todas aquelas palhaçadinhas que foram feitas lá foram pagas por quem, né? Adivinha só? Pois é. Pode chorar, meu amigo. Depois de feita a besteira, né? O choro, infelizmente, é livre. E com esse sorriso verde e bem amarelo estampado no rosto, chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 23 de abril de 2016. Eu sou Guilherme Wojciechowski, estiveram comigo, além de você, muito obrigado, viu? Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciana Lauzini, também aqui um abraço aos demais integrantes da nossa equipe, presentes aqui de espírito na jornada de hoje, né? Antônio Carlos Oliveira, o Pai Tonhão, Alessandro Cunhasque, Rita Araújo e Bruno Storms. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã, sempre quando não fizerem um impeachment, né, da nossa participação aqui na grade local da sua rádio. E não perca neste domingo, nesta mesma faixa de horário, neste mesmo canal, mais uma edição do programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, com a apresentação da Rita Araújo e convidados especiais, relembrando fatos que marcaram a história da nossa cidade e também da região. Bom fim de semana para você. Se você for viajar, cuidado na estrada. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.